agora no final do ano. Nos conhecemos há 52 anos. Eu tinha 12 anos de idade. Assim eles vão descobrir a idade. Mas nos conhecemos muito cedo. Nesse aspecto aí, não somos muito exemplo para os nossos adolescentes. Nós sabemos isso, mas Deus nos guardou e vivemos assim um para o outro já há 50 anos mais. Então, com isso geramos duas filhas, a Patrícia e Daniela. A Paty casou com o Vando e geraram dois filhos. E a Dani casou com o William e também geraram dois filhos. E nós, como avós, podendo estar bem pertinho deles, estamos bem longe. Vando e Paty estão em São Paulo, já faz uns quase 4 anos. E o William e Dani estão nos Estados Unidos, fica um pouquinho mais longe ainda. E a avó curte pela internet. Mas nossa família, sim, nossos pais se converteram no mesmo dia, os meus pais. E Alzir ainda tem a sua mãe, que tem 91 anos, viva. No Senhor. E ela está no Senhor. O pai dela também, nos últimos dias, encontrou-se com ele e partiu para não pecar mais. E está com Cristo também. Então, falando de família, esse é o nosso quadro. E conhecemos a Azaf desde o início. Primeiro dia de vida. Eu me converti dia 4 de agosto e ele dia 18 de agosto, duas semanas depois. Ele era solteiro, era um menino, descabelado, mais ou menos assim. Essa pintura, né, Rosana? Muito amado, muito amado. Saiu de uma situação difícil na vida e abraçou esse ministério que vocês conhecem com alegria. Temos sido edificados pelo seu ministério. Então, abundante graça Deus tem usado o nosso irmão e todos nós aqui, vocês, nós em Porto Alegre, em todo lugar que ele tem andado, tem alegrado o coração de Deus. E estamos juntos, Azaf, de novo, né? Glória a Deus por isso. Amém. Alzira quer dizer alguma coisa? Quando nós estávamos adorando ao Senhor, o Senhor falou uma palavra especificamente para alguém aqui, de que os teus dias são todos contados diante do Senhor e que as tuas lágrimas vão ser regadas pelo amor de Deus. Então, essa pessoa possa desfrutar desse amor abundante que o Senhor tem, e que eu tenho uma forte convicção no meu coração quando o Senhor trouxe essa palavra, de que é algo muito especial que o Senhor tem. Quem tem pranteado diante do Senhor pode ter certeza de que esse pranto vai ser regado pelo amor de Deus e vocês vão ver maravilhas de Deus. Amém? Ah, só uma coisinha. Ah, as minhas duas filhas foram daminhas de casamento do Azaf e da Rosana. Então, agora vocês imaginam que a mais velha tem um filho de 16 anos. Quantos anos o Azaf e a Rosana estão casados? Aleluia. Tudo isso faz parte da nossa comunhão que temos com o Senhor e uns com os outros. Nós estamos numa grande expectativa nesses últimos dias da volta. Sim. Estamos numa expectativa, então, da volta de Jesus. Nós temos aprendido que algumas verdades na vida de Jesus e de sua obra, mas o que está faltando é ele voltar. E essa é a grande expectativa que temos. E a palavra do Senhor, ela nos adverte para algumas coisas nesse tempo em que o Senhor volta, vai voltar. Paulo nos ajuda a entender um pouco isso, não quero falar de tempos ou épocas, que compete ao nosso Senhor única e exclusivamente, mas ele vai voltar. E algumas coisas nós precisamos estar advertidos para essa volta dele. E a volta dele traz um tempo de apostasia na igreja. E essa é uma advertência séria a todos nós. Nós, como corpo de Cristo, como a noiva que está sendo preparada para ele, esse tempo de apostasia é um tempo que é só na igreja. Nós não estamos falando de mundo, porque o mundo não tem fé em nada. E se tivesse alguma fé, era de morte só. Mas a igreja tem que ser advertida para esse tempo em que a apostasia vem. Paulo nos diz que antes que o Senhor venha, vai acontecer apostasia. E apostasia é essa falta de fé. Ou seja, deixamos a fé para vivermos com nossos entendimentos humanos. E esse é um grande perigo. Então, esse é um tempo que nós podemos advertir antes. Nós podemos buscar o Senhor junto, como estamos fazendo, para nos guardar, esse cântico que Asaf cantou e que cantamos com ele. Queremos dizer sim e fechar todas as brechas para que o inimigo não nos encontre de qualquer jeito, sem fé. Sem fé na palavra de Deus, sem vida no Espírito. Então, queria repartir nesses dias com os amados irmãos, como temos comunhão diante do Senhor e por meio do seu Espírito, queremos ver algumas coisas que estão empurrando a igreja, e não só a igreja, de um modo completo, mas a nossa casa, as nossas vidas, com brechas, com algumas situações, não só de ordem pessoal, mas também de unidade entre o casal e seus filhos. Então, eu penso que esse é um tempo de nós estarmos abertos para ouvir o Senhor e fechar todas as brechas que nos são possíveis para nós, e nos ajudando uns aos outros. A outra parte da advertência é que nós temos muitos mandamentos para vivermos em comunhão uns com os outros. E às vezes passamos sem considerar isso, e daí nos atrapalhamos um pouco e vivemos sem essa fé que precisamos. O Senhor diz que é para nós amarmos uns aos outros, para perdoarmos uns aos outros. Todos esses uns aos outros que tem nas Escrituras são mandamentos. E quando nós deixamos de praticar os mandamentos que o Senhor traz, então nós abrimos brecha e daqui um pouco falta fé, falta outras coisas. Então, queria introduzir esse assunto para que não só eu, que tenho uma responsabilidade pela palavra essa noite, mas todos nós que recebemos o Senhor em nossas vidas, o Espírito que habita em cada um de nós, podemos nos ajudar uns aos outros, cumprindo não só esses mandamentos, mas fechando brechas importantes nas nossas vidas como casal e como pais e como filhos também. Amém? Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Realmente Tu estás voltando. Tu não vai fazer escala até que estejamos prontos, mas Tu vem e vem buscar Tua igreja. E nós, como Tua noiva, queremos estar adornados de uma maneira simples, Te aguardando, Te contemplando, numa íntima comunhão contigo e uns com os outros, fazendo com que sejamos um bloco muito seguro, muito firme, um corpo, membro com membro, para que possamos nos ajudar uns aos outros. Eu sei que Tu não vens me buscar somente, e não vem buscar cada um de nós aqui, mas Tu vem buscar a Tua igreja, com quem Tu vai manter um relacionamento mais intenso do que mantém hoje. E nós estamos numa expectativa do que Tu vais fazer, Senhor. E com alegria, não com qualquer tipo de dificuldade no nosso coração. Estamos cheios de alegria do Teu Espírito. Por meio do Teu Espírito, aguardamos a Tua volta, Senhor. Em nome de Jesus. Queria abrir as escrituras com os irmãos. Eu sei que não vou trazer nada novo. A palavra de Hebreus capítulo 2:1 diz: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Essas verdades que temos ouvido durante esse nosso tempo de peregrinação, nós precisamos guardar essa palavra com firmeza em nosso coração, para que delas, dessa palavra, não nos desviemos. Esses desvios é que nós precisamos de cuidados com eles. Nós devemos estar firmes nessa palavra, cada vez mais palavra, cada vez mais firmes nessa verdade que nós temos ouvido, para que nada, nenhuma artimanha do inimigo possa nos tirar daquilo que Deus tem nos colocado. Jesus, no final de sua vida e de sua obra, João descreve esse final nos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João. E queria tomar isso para meditar nessa introdução desses dias aqui. Até o capítulo 13, Jesus fala com os seus discípulos. Acontece lá pelo capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, toda aquela manifestação tão grande de Jesus. Ele entra em Jerusalém, porque ele está firmado de que ele ia para Jerusalém para cumprir com o propósito de Deus. E no capítulo 13, então, ele reúne os seus, os mais próximos dele, desses anos todos. E ali ele lava os pés desses discípulos, ele mostra o que os discípulos devem fazer uns aos outros. E depois ele começa então a falar da vinda do Espírito Santo. Capítulo 14, 15 e 16, e João usa esses três capítulos para falar do final da sua vida. Aqui ele está saindo da ceia, daquele último encontro, e ele está indo com os discípulos para o monte, onde ele vai ser traído, onde ele vai ser preso. E ele diz algumas coisas importantes, porque ele está no fim da sua vida. Ele diz que ele não ia falar muito mais agora, porque o inimigo estava próximo, era tempo de trevas. E no capítulo 14, Jesus diz que ele ia rogar ao Pai, versículo 16, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus está dizendo que ele ia, depois da obra da ressurreição, ele ia subir ao Pai, e como o Pai tinha prometido que iria enviar o Espírito Santo, está lá no livro de Joel, Joel traz essa profecia, que o Pai iria derramar sobre toda a carne o seu Espírito. E depois, durante o ministério de Jesus, Jesus lá em Lucas, ele fala sobre o que o Pai havia prometido. É Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Jesus está dizendo que o Pai tinha uma promessa e que ele agora ia rogar ao Pai que mandasse o Espírito Santo. Está em João 14. E ele fala de um outro Consolador. Não é um Consolador diferente. Essa palavra no grego do Novo Testamento está dizendo não um outro diferente, mas um outro igual a ele, um outro Consolador igual, para que ele estivesse para sempre conosco, até que Jesus voltasse. O Espírito Santo iria permanecer sempre conosco. Esse Espírito é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber por duas razões. O mundo não pode receber porque não vê ele e não o conhece. Quando nós estávamos no mundo, nós também éramos assim. Nós não víamos e não conhecíamos. O Espírito Santo, ele foi dado à igreja, ele não foi dado ao mundo, porque o mundo não o vê nem o conhece. Então, o Espírito Santo, ele foi dado à igreja. E é a igreja que vai revelar essa presença do Espírito Santo na vida de cada um de nós. E então, o mundo pode ver as pessoas as quais recebem o Evangelho, recebem o Espírito Santo. E ele conclui aqui dizendo: vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Nesse tempo que Jesus está falando, o Espírito Santo ainda não está em nós. Depois é que nós vamos saber que o Espírito Santo nos foi dado e ele está em nós, né? E aqui então, ele habita convosco e estará, e agora já está em nós. Versículo 26, ainda Jesus fala do Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Me parece que Jesus está reforçando para os discípulos. Não sei se na caminhada um ia mais na frente, outro ia mais atrás. Daqui um pouco Jesus voltava a falar dessa obra que o Espírito Santo haveria de fazer. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, Jesus está preparando o coração daqueles discípulos para que eles tivessem essa experiência de receber o Espírito Santo e o Espírito Santo viver para sempre com eles. Capítulo 15, ele ainda está falando de algumas coisas importantes da videira, dos ramos e de toda essa manifestação de Deus. E no versículo 26 ele diz outra vez: quando Porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Jesus bate de novo na mesma coisa, que viria o Consolador, e agora ele diz que esse Consolador, o Espírito da verdade, que vinha do Pai, esse iria dar testemunho de Jesus e que nós também iríamos testemunhar. Aqui ele já começa a trazer a nossa participação junto com o Espírito Santo nessa obra de testemunho de Jesus. Capítulo 16, versículos 7 em diante, ele diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E no versículo 13 em diante, ele diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Esses versículos do capítulo 14, 15 e 16 nos dão uma forte convicção de que a promessa que o Pai fez, que está em Joel, e que Jesus repete ela durante o seu ministério, que o que Deus tinha prometido ele ia fazer, e isto acontece depois, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio do alto para a igreja. No capítulo 20 de João, para aqueles que estavam com ele depois da ressurreição, capítulo 20, versículo 22, Jesus aqui já está ressurreto, já tinha feito a obra, completada a obra, agora ele está com os discípulos no final da sua caminhada aqui, e ele diz assim: e havendo dito essas coisas acima, que ele deixava a paz dele conosco, ele diz assim: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Todos esses discípulos que estavam ao redor dele e que tinham crido nele e que estava acompanhando Jesus no seu final de sua vida, todos esses receberam esse sopro. Jesus soprou o Espírito sobre eles e eles então receberam o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio morar neles, como nós também quando cremos. Quando nós tivemos a nossa experiência com Jesus, ele também soprou sobre nós e nós recebemos o seu Espírito. O Espírito de Deus veio habitar em nós, porque foi ele que nos convenceu do pecado, que éramos pecadores, foi nos anunciado para todos nós que Jesus tinha feito essa grande obra e nós recebemos no nosso coração o Espírito Santo. Assim como esses apóstolos, esses discípulos receberam também esse sopro de Deus na vida deles. Agora, no dia de Pentecostes, adiante, no livro de Atos, no capítulo 2, então se cumpre a promessa. Jesus estava ainda com eles no capítulo 1 de Atos, e ele diz que eles não se ausentassem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. revestidos do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele veio no dia de Pentecostes. Ele veio naquele dia e encheu a todos os que estavam ali. Todos foram batizados no Espírito Santo. Ou seja, não só receberam aquele sopro de Jesus, mas eles agora estavam cheios do Espírito Santo. E a palavra batismo, que quer dizer imersão, eles ficaram imersos no Espírito. Porque daquele dia que Jesus soprou sobre eles, até o dia de Pentecostes, nós vemos que eles ainda estavam cheios de algumas questões ainda. A ponto de dizer, olha, quem sabe vamos voltar a pescar de novo. Eles não estavam bem certos disso. Agora, quando eles viram que Jesus subiu aos céus, agora sim, ia acontecer alguma coisa. O Espírito Santo, então, ia ser derramado sobre eles. E depois que foi derramado sobre eles e eles ficaram cheios do Espírito Santo, nunca mais o Espírito Santo precisou vir do céu. Nunca mais o Espírito Santo veio mandado por Deus de novo. O Espírito Santo presente na igreja, e quando se manifesta o Espírito Santo, então nós todos ficamos cheios do Espírito Santo. Às vezes nós ficamos, quando impomos as mãos para as pessoas serem batizadas no Espírito Santo, ficamos com alguma coisa como se o Espírito Santo estivesse flutuando assim por algum lugar, e nós, vem Senhor, vem o Espírito. Mas ele já está lá. Nós já recebemos. Quando cremos, nós recebemos Ele. Ele já habita em nós. Ele está presente na nossa vida. Vocês creem assim, amados? Amém. Aleluia. Que bom ouvir um coro assim, né? Espírito Santo, se Ele vai nos encher nesses dias de novo, e vai, Ele não vem de fora para nos encher. É de dentro. Jesus disse que do interior é que fluirão rios de água viva. Ou seja, nada de fora, nem calor, nem frio, nem arrepio, nem nada dessas coisas. O Espírito Santo que nós recebemos quando cremos, quando nós somos batizados, então ele flui do nosso interior porque ele já habita dentro de nós. Então não está mais fora, ele está dentro de nós. E vive em nós. Assim é que Jesus falou que ele ia enviar o Espírito da verdade. E não só o Espírito ia dar testemunho, como nós também damos testemunho. E em Atos 2, diz que nós receberíamos esse Espírito Santo, o Espírito da verdade, para manifestar o poder para testemunhar. Nada mais do que isso. O Espírito Santo vai fluindo da nossa vida e vai se manifestando. Então, essa é a grande obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele está em nós e aqui conosco. Mas está em nós. Quando nós pecamos, ele sai de nós? Apertou um pouquinho a pergunta? Hein? Não sai. Sabe por que ele não sai? Porque ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós pecamos, e isso acontece tantas vezes durante o dia, e nós confessamos os nossos pecados, e ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas ele está em nós. Claro que se nós vivemos uma vida pecaminosa, ele não só fica triste, mas ele fica apagado, mas ele ainda está em nós. Nossos irmãos que estão perdidos por aí, que se desviaram da fé, por isso estou falando dessa apostasia, o cuidado que temos que ter, esses irmãos, o Espírito do Senhor está dentro deles. está sem operação, mas está dentro deles. Porque o dia que eles, de novo, o Espírito vai convencê-los, eles vão ficar cheios do Espírito. Essa é a minha convicção pela obra que o Espírito Santo vai fazer. Então, se tem alguém que se perdeu dos queridos de vocês, e ele já tinha o Espírito Santo, ele continua tendo, mas está sem função. Nós, antes de nós crer em Cristo, o nosso espírito estava morto para Deus, mas estava lá o Espírito, porque esse lugar foi habitado depois pelo Senhor. As funções do meu espírito estavam sem ação, estavam sem vida. Mas quando ele veio, isso fluiu. E assim é com qualquer um. O Espírito do Senhor habita em nós. E isso é que nos dá a segurança de vivermos pela fé na sua palavra. Isso não é nenhuma novidade, mas esse é o Espírito da verdade que veio habitar em nós. Mais adiante, Paulo nos leva a compreender um pouco mais. Queria que os irmãos abrissem ainda em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3. Versículo 7 em diante diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Vocês lembram na história de Moisés? Esse homem, um homem que andou muito junto de Deus. E o Espírito de Deus, quando ia falar com ele, punha ele lá numa tenda, entrava para lá para dentro, o Senhor com ele, e ali manifestava a sua palavra. Moisés escreveu muito sobre o que o Senhor dizia para ele, escreveu os mandamentos, escreveu livros, escreveu tanta coisa na presença de Deus, porque Deus falava com ele. E de repente, Deus saía dali e Moisés ficava com o seu rosto cheio da glória da presença de Deus. Ele ficava com um brilho tão grande que ele não queria que o povo visse desvanecer aquela glória. Então ele botava um véu para que ninguém visse Deus indo embora da vida dele. Por isso ele punha aquele véu. Então as pessoas viam a glória de Deus e a glória de Deus foi embora. Então Moisés punha aquele véu para que o povo não pudesse pensar que Deus tinha ido embora. Deus estava presente com aquele povo. E aqui, Paulo, ele conhecendo essa escritura, ele diz: se houve glória nesse ministério sobre a vida de Moisés, como não será de maior glória o ministério do Espírito? O ministério que o Espírito Santo está realizando na igreja é que é o mais glorioso. Mais glorioso do que sobre a vida de Moisés. Eu não quero diminuir Moisés e nem a sua obra, porque está toda ela escrita. E esse homem foi um homem excepcional para Deus. Mas agora o Espírito Santo está habitando na igreja, está habitando nas nossas vidas. E o ministério que ele tem, esse ministério que lemos em João 14, capítulo 14, 15 e 16, esse ministério na igreja é que é de grande glória. Por que que ele é de grande glória? Porque ele é permanente. Ele não vai e volta. O ministério que o Espírito Santo realiza em cada um de nós, na igreja, é um ministério permanente, ele está sempre em nós. Nós dormimos, acordamos, trabalhamos, fizemos, e ele está sempre em nós. Nós é que precisamos deixar com que esse ministério dele na nossa vida se manifeste. E aqui é que está a dificuldade que às vezes temos. Às vezes eu fico a pensar assim, que é como se nós agora tivéssemos o véu. De vez em quando aparece alguma glória, mas vai embora. Não vai embora mais, amados irmãos. O ministério que o Espírito Santo veio fazer na igreja, ele é permanente. Ele é sempre, é constante, contínuo. Nós vemos a glória do Senhor, vemos a glória na vida dos irmãos, nas suas casas, marido e mulher, com seus filhos. Ali vemos a glória de um ministério que nós não precisamos ir num lugar especial para ver a glória do Senhor. A glória do Senhor se manifesta a qualquer momento. Nós estávamos adorando a Ele e havia glória. O Espírito Santo, com seu ministério aqui entre nós, traz glória para Deus. Ele veio testemunhar de Jesus. E nós também. Quando Ele nos ensina, nós ficamos assim, cheios da glória. Então é um ministério permanente, para sempre. Ainda ele, Paulo diz no versículo 17 e 18 desse mesmo capítulo, ele disse assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Mais glória do que isso, irmãos? Quando nós lemos isso, é glória do Senhor, é glória, todos nós, diz o texto, com o rosto desvendado, não precisamos mais cobrir o rosto, o Senhor está permanente, todo mundo vê a glória do Senhor na vida dos irmãos, nós olhamos uns para os outros, nos abraçamos, nós servimos uns aos outros, perdoamos uns aos outros, amamos uns aos outros. Não falamos mal uns dos outros. A glória do Senhor aparece. Assim, amados, essa glória do Espírito Santo. Quando nós começamos a botar algumas placas assim, que o ministério do Rogério, pode imaginar que vergonha. O ministério é do Espírito. O ministério é do Espírito. Nós vamos ver que os dons são de quem? Deus. E por que que nós dissemos que curamos? O ministério é dele, ele está em nós, mas o ministério é dele. Ele tem todos os dons. O fruto dele se manifesta na nossa vida. Amor, alegria, paz, bondade, tudo isso se manifesta na nossa vida. Porque ele habita em nós. e é glória a não poder mais. Às vezes nós não caímos no chão de tanta manifestação da glória. Quando uma pessoa é curada, nós não ficamos cheios de glória? Não porque fizemos alguma coisa, mas pela glória do Senhor, que é permanente. Esse é o ministério. E não nos foi confiado um ministério para nós. Foi confiado ao Espírito Santo. O Senhor disse assim: olha, eu vou, converso com o Pai e vou enviar o Espírito Santo. E Ele vai fazer isso, isso, isso. O Espírito Santo não faz nada que o Senhor não tenha feito ou que não tenha mandado Ele fazer. O que disse Jesus do Pai? Eu faço só aquilo que vejo o Pai fazer. Os três trabalham juntos assim, um trazendo glória para o outro. E nos foi dado o Espírito da Verdade. Está dentro de nós, permanente. Tem alguém que de vez em quando fica irado aqui? Alguém que fica amargurado? Alguém depressivo? Alguém sofrendo? O Espírito Santo está em ti, cheio de glória. Agora Ele quer se manifestar através de nós. Paulo nos ensina que nós somos cooperadores. Queria que vocês vissem o texto. 1 Coríntios, capítulo 3. Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Vamos ler juntos? Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, espírito, edifício de Deus sois vós. A primeira parte de novo. Porque de Deus somos cooperadores. Não são só os pastores, não são só os diáconos, não são só os maridos, não são só as esposas. Diz aqui, porque de Deus somos cooperadores. Agora o Rogério falando sobre isso, eu queria dar um testemunho para vocês. Um dia eu estava orando e disse para o Espírito Santo assim: Espírito Santo, glorifica Jesus na minha vida. Aí ele disse assim para mim: mas eu só faço isso, eu sempre faço isso, eu vim para glorificar Jesus. Aí eu disse: mas Espírito Santo, eu queria que Jesus fosse glorificado na minha vida. Aí ele disse assim para mim: então tu tem que pedir, tu tem que permitir cooperar comigo para que eu possa glorificar Jesus na tua vida. Que é isso que o Rogério está nos trazendo, né? O Espírito Santo falou muito claro ao meu coração isso. Para mim orar assim: Jesus, eu quero cooperar com teu Espírito Santo para que teu nome seja glorificado na minha vida. Amém? O Espírito Santo está fazendo isso, porque ele recebeu uma ordem de Jesus de vir para glorificar a Cristo. E como é que ele faz isso? Se manifestando. E como ele se manifesta? Quando nós cooperamos com ele. Todos nós somos cooperadores de Deus. Segundo Coríntios, Paulo é insistente com isso, porque essa é a verdade. Às vezes nós ficamos de mão no bolso, braços cruzados, esperando que o Espírito Santo vai fazer alguma coisa. Ele está dentro de nós querendo sair como rios, né? Como disse Jesus, do interior iria fluir rios de água viva. E nós estamos esperando e ele nos esperando. Cada um espera um pouco mais pelo outro. Mas nós precisamos cooperar, como a Alzira estava dizendo, a experiência dela, o que Deus falou com ela. Deus está falando com nós também a mesma coisa. 2 Coríntios 1, 24. Paulo está dizendo aos coríntios: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Paulo diz assim: porque somos cooperadores de vossa alegria. Nós temos que cooperar. Essa alegria que Paulo está falando do fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. E nós somos cooperadores com isso. Quando nós temos comunhão, como disse João lá na primeira carta dele, diz assim que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho e uns com os outros. Ele está dizendo essa alegria de estarmos juntos, cooperando como um corpo que age, todos trazendo amor uns para com os outros, alegria. Paulo está lá numa prisão e está escrevendo para os filipenses dizendo: alegrai-vos, e outra vez vos digo alegrai-vos. O que que ele estava dizendo? O Espírito estava se manifestando, ele estava cooperando com a gente, trazendo uma carta daquele tipo. Nós precisamos cooperar com o Espírito Santo. Nós somos cooperadores com Ele. Cooperadores de sua alegria, de seu amor, de sua paz. Capítulo 6 aí ainda, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Vamos ler de novo, juntos. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Como é que diz no princípio? E nós. Ah, mas eu não tenho dom, eu não tenho nada. Isso é mentira. Está ouvindo outra pessoa. O mentiroso, o pai da mentira. Porque nós somos cooperadores. Aí, amados, o Espírito Santo quer se manifestar hoje aqui. Quem é que ele vai usar? Todos. Todos nós somos cooperadores. Até vamos falar quase que todo mundo junto, a mesma coisa. E vamos nos abraçar e vamos trazer alegria uns para os outros. Tem alguém triste, então trazemos alegria. Irmão, levanta. Deixa manifestar o fruto do Espírito na tua vida. Exortamos uns aos outros. Aqui é que o Paulo diz: também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Somos cooperadores. O Espírito Santo está esperando por nós. João também diz o mesmo, na terceira carta de João, vocês podem abrir, terceira carta de João, versículo 8, terceira João, 8, a linguagem apostólica é a mesma. Pedro fala isso, que somos cooperadores. João fala isso, todos que dão testemunho falam a mesma coisa. Agora aqui João está trazendo uma carta para a igreja e diz assim: portanto, devemos acolher esses irmãos, ele está falando de alguns irmãos, para nos tornarmos, agora todos juntos, para nos tornarmos Olha aí. Quem é a verdade? Verdade é Jesus. O Espírito da verdade, o Espírito de Jesus vive em nós, amados. E aqui diz que nós nos tornamos cooperadores da verdade. Cooperamos com o Espírito Santo da verdade. Cooperamos com Jesus, que é a verdade. Nos tornamos cooperadores. Você sabe, no português dá para a gente fazer umas emendas, desculpe os que têm mais graça aí, né? Mas nós, o que quer dizer cooperadores? Podemos dizer que são duas palavras? Operadores e com? Daí a gente junta, dá cooperadores? Fica bem, não fica, né? Não entendo muito de português, né? Mas cooperadores, no que eu entendo, é assim: ele opera e eu com ele. Ele opera, é o grande operador da verdade, e eu com ele. E eu me torno cooperador, sabe quando? Quando acolho os irmãos. Isso aqui é para quando eu tenho que acolher, e acolher os irmãos é outro mandamento que nós precisamos praticar. Acolhei-vos uns aos outros. Quando tu acolhe o irmão, quando tu acolhe e ele te acolhe, há um acolhimento, assim como Jesus nos acolheu, nós temos que acolher uns aos outros. Nos tornamos cooperadores da verdade. A verdade se manifesta porque acolhemos o mesmo que fez Jesus conosco. É assim, amados? Agora tem poucos amém, né? Antes a gente ouvia uma manifestação assim maior, né? Mas eu creio assim, amados. Estou falando assim com simplicidade para vocês, porque tudo isso não é novidade. Eu não estou trazendo nada novo. Mas isso é de grande importância. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele quer ser conhecido. Sabe por que o mundo não consegue ter nada com o Espírito Santo? Porque o mundo não o vê nem o conhece. Agora, se ele se manifesta na nossa vida, nós como cooperadores dele, o mundo vai ver. Não foi assim que os irmãos chegaram em Cristo? Não teve alguém que foi falar e a gente disse assim: ah, mas eu não tenho pecado nenhum, eu sou bom, não bebo, não fumo, não jogo, não faço mal para ninguém. Daí o Espírito Santo começa, por meio da palavra de Jesus, do testemunho de Jesus, ele começa a manifestar Jesus. Mas por meio de quem? Dos cooperadores. Nós podíamos fazer assim, botar um incrédulo aqui, e ele está quieto e eu quieto. O que está acontecendo? Nada. Daí o Espírito Santo dentro de mim diz assim: tu é meu cooperador? Sou. Ah, tu é o maior, como é bom. Mas hoje o Asaf está aqui, a gente canta, a gente adora Deus. E o outro passando trabalho ali, sozinho, sem Deus, sem nada. Está esperando ouvir uma palavra. Porque é os dois que dão testemunho, diz lá o texto. O Espírito vinha para testemunhar de Cristo e nós também. Diz o texto de João 14, foi assim que nós lemos. Então nós somos cooperadores, o Espírito Santo está em nós. E agora eu queria falar um pouquinho sobre essa manifestação. Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. O que diz aqui, amados, no versículo 4? Quando Ele se manifesta, nós somos manifestados com Ele em glória. Aqui diz assim. Eu, quando lia isso aqui há uns anos atrás, eu dizia assim: pá, o que eu vou pensar nas coisas lá do alto? Diz que tem ruas de ouro. Pura bobagem, né? Eu sei que está escrito que tem ruas de ouro, que tem pérola, tem tanta, mas o Senhor quer que eu pense lá no alto outra coisa. Nós ressuscitamos com Ele. Tudo que diz aqui é para nós. Nós ressuscitamos com Ele, amados? É? Morremos com Ele? Está tudo feito. Agora nós temos que manifestar Ele. Ele está em nós, Ele habita em nós. Temos que manifestar. Somos cooperadores com Ele e precisamos manifestar a sua vida, a sua obra. Agora, a partir de amanhã, quando nós vamos entrar em algumas dificuldades, algumas brechas, algumas coisas assim como cantamos, agora vem no versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aqui tem algumas lutas, alguns irmãos ainda têm as suas lutas. Precisa fazer morrer. Como se faz? Cooperando com o Espírito Santo, manifestando Ele. Então nós vamos terminar com o que diz aqui, né? Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Depois, mais adiante, diz: despojai-vos igualmente de quê? Diz aí, versículos 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. O que diz aí? Mas eu perguntei há pouco se os irmãos tinham um problema com ira, e eu vi muito zum zum. Tem que se despojar da ira. Sabe o que tem que aparecer em nós? Tem que aparecer outra coisa, não ira. Tem que aparecer a glória, tem que aparecer os frutos do Espírito. A ira, isso é como se tirasse o casaco. Me despojo disso, não quero mais saber disso. Longe de mim a ira. Indignação, maldade, maledicência. Ele está falando para a igreja de Colossos? Mas eles se iravam lá? Se iravam. Aqui diz maledicência, falavam mal uns dos outros, mas eles não cumpriam os mandamentos, porque a palavra diz que não é para falar mal uns dos outros. Não mintais. Alguém disse aí outra hora que ele é o pai da mentira. Quem mente é o quê? É filho? Hein? Então precisamos nos despojar da mentira. Então, nesses dias, queremos aproveitar essa manifestação do Espírito. Nós somos cooperadores, para que possamos fazer morrer algumas coisas, nos despojar de outras, nos revestir de outras. E aqui, no cumprimento de alguns mandamentos, nesse capítulo 3 de Colossenses, fala: perdoai-vos uns aos outros, instruí-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Está tudo aqui. Esse é o nosso revestimento, quando nos perdoamos uns aos outros. Ainda capítulo 4 de Colossenses, versículo 4, Paulo diz, eu vou ler o versículo 2: perseverai na oração, vigiando com ações de graça, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Eu preciso orar, preciso suplicar para proclamar esse mistério de Cristo de qualquer jeito? Não. Aqui Paulo diz assim, ó, para que eu o manifeste como devo fazer. Quem é que tem que se manifestar? Eu? Eu o manifeste. Eu preciso manifestar esse mistério de Cristo. Eu preciso manifestar para os outros. Eles precisam saber quem é esse mistério Cristo. E eu tenho que fazer isso. Como devo, é um dever que eu tenho de fazer isso. Mas tenho que fazer por essa manifestação do Espírito Santo. Não tem outra maneira. Alguém que precisa conhecer a obra de Cristo tem que ser por mim ou por vocês. Mas tem que ser. E aqui, então, nós nos apropriamos disso. Nós podemos até botar o nosso nome aqui, quem sabe. Para que... Bota o nome no eu ali. Ah, não fica bonito? O texto não fica... Personalizado. Né? Personalizado. Olha que palavra bonita. Alonso nos ajuda aqui, ó, com toda essa graça dele aí, né? Cooperando com o Espírito Santo. Então, assim, amados, nós precisamos cooperar com o Espírito Santo, manifestar o Espírito Santo. Os dons são deles, viu? Os dons do Espírito são dele. E eu queria concluir agora à noite falando desse capítulo 12 de Coríntios. 1 Coríntios 12. Então aqui podemos ler: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo espírito a fé, e a outro no mesmo espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, aqui, o versículo 7 diz assim: a manifestação do Espírito. Aqui eu posso garantir para vocês, porque alguém que ministrou sobre mim diz que é a manifestação do Espírito, no singular. Às vezes nós ficamos dizendo as manifestações do Espírito. É sempre no singular. É Ele uma pessoa que se manifesta. Não são vários Espíritos. A manifestação é do Espírito, não são as manifestações. Então ela é no singular, é uma pessoa que se manifesta. Ele só traz glória para Jesus, ele não dá glória para homem nenhum. Ele guarda aquilo que é dele, é do Espírito Santo. Quando ele se manifesta, se nós tivéssemos aqui alguém doente, o que nós íamos fazer? O Espírito Santo ia manifestar dom de curar, para curar esse irmão que está conosco. Ele se manifesta, é uma pessoa que se manifesta. Não tem nada de plural aqui. E olha aqui, ó, ela é concedida, essa manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Ele sabe o que é proveitoso para ele essa noite. Nós não precisamos dirigir o Espírito Santo. Agora tu tem que fazer isso. Parece um mandalete. Às vezes as nossas orações são assim: agora tu faz isso, agora tu faz aquilo. Né? Não é mais ou menos como a gente ora? Ele, diz o texto aqui, ele manifesta, ele se manifesta visando um fim proveitoso. Tem vários dons que Paulo arrola aqui, mas ele é o único que se manifesta. Se precisa tal coisa, ele tem. Ele é que sabe, ele é que providencia. E sabe o que quando nós não cooperamos com ele e não deixamos ele se manifestar na nossa vida, nós ficamos dizendo para ele o que ele tem que fazer. Não é assim? Por que que nós oramos para ele? Para que ele faça. Porque eu não quero cooperar com ele. Eu não quero que ele se manifeste através de mim. Daí ele disse assim: mas tu é meu cooperador. O que que eu vou fazer contigo? Eu quero me manifestar, eu preciso me manifestar. Diz um pouquinho adiante, no capítulo 14 aqui, diz que fazer, irmãos, quando vos reunis? 14, 26. Aqui a igreja está junto. O que que acontece? Um tem salmo, outro doutrina, um revelação. E tem tanta coisa, e língua, e interpretação. Tudo feito para edificação. Porque o Espírito Santo, ele está querendo se manifestar na igreja com tudo que é dele. Então, isso é que nós precisamos orar junto nesse nosso tempo de comunhão. Senhor, eu quero cooperar contigo. Eu sou teu cooperador. Diz a palavra que eu sou teu cooperador. E eu quero me encontrar, sim, eu quero ser teu cooperador. Tu quer que eu vá ali e abrace o irmão e traga a tua palavra para ele? Eu estou pronto. Ah, mas isso é só para uns. Não. Cada um tem, diz aqui. Sabe por que cada um tem? Porque cada um tem o Espírito Santo. Cada um tem. Alzira levantou dali, veio aqui e disse o que o Senhor falou para ela. O microfone está aqui. Qualquer um pode chegar aqui e dizer o que o Espírito Santo está dizendo. Somos cooperadores com Ele. Fica escondido na vida de vocês coisas preciosas para a igreja. A igreja está carente porque nós não cooperamos com o Espírito. Ele não vai fazer violência em nós, mas Ele quer nos encontrar cooperadores. Se nós dissemos isso para Ele, então Ele vai se manifestar. Ah, daí sim, daí nós vamos ver a glória. Porque é assim, quando Ele se manifesta, nós vemos a glória. Porque Ele diz que Ele veio para glorificar a Cristo. Cristo precisa ser glorificado. Cristo precisa ser visto aqui, de todos nós, que glória que Ele tem. Quem Ele é. Amados, Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Se isso andar junto, vai ser glória. Um longe do outro é que não funciona. Essa é a noiva, que está com Ele. Ele é o cabeça. O Espírito está fazendo de tudo para aproximar isso. Diz o texto que Ele vai levar a sua igreja para um grande encontro nos ares. Mas é a igreja a todos. Às vezes nós pensamos assim: bom, vou me preparar para ir para o céu. Agora eu não minto mais. E eu para cá, e eu para lá, e eu para cá, e eu para lá. E de repente o Senhor leva toda a igreja. Por misericórdia vai me levar junto. Mas Ele quer levar um corpo. Ele não quer levar uma pessoa porque é especial, porque é um profeta, porque é um mestre, porque é nada disso. Ele vai levar a sua igreja, que somos todos nós. Se nós cooperarmos, a apostasia vai ficar meio longe, porque vai haver a manifestação de Deus na nossa vida. Fé, amor, alegria, paz. É isso, amado? Então vamos ver amanhã o que é que nos atrapalha um pouco para essa cooperação. O que é que nos atrapalha um pouco para a manifestação do Espírito Santo. Temos um dia inteiro amanhã para ver a glória do Senhor. E a glória do Senhor é aqui. Nós é que temos que manifestar. Vocês querem ver a glória? Então coopere com o Espírito. Vocês querem ver a glória? Então manifestem o Espírito. Estão precisando de alguma coisa? O Espírito Santo vai fazer. Ele está cheio de dons e Ele vai operar aquilo que Ele quer. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por Tua palavra. Essa palavra escrita que hoje ficou vivificada pelo Teu Espírito. Todos nós compreendemos o que Tu estás falando, Senhor. Todos nós. Todos, os mais sábios aqui e os menos sábios, todos nós compreendemos que somos habitação do Teu Espírito. Todos nós estamos dizendo a Ti, Senhor, perdoa-nos, Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Queremos orar junto esta oração de cooperarmos e manifestarmos Teu Espírito, Senhor. O obrigado que rasgaste o véu, Senhor. Tu aparece agora, Senhor. Todo mundo pode te ver. Todo mundo pode te contemplar. Todo mundo pode te amar, Senhor. Todos os pecadores podem chegar a ti, Senhor. Todos nós podemos chegar pertinho de ti, Senhor, e ver tua glória, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Te damos louvores nesta hora, Senhor.